Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos para mais um Projeto X Playlist. Sim, voltamos à nossa temática de compositores do cinema. Dessa vez iremos falar de um compositor que eu adoro. Nossa, é um dos meus compositores favoritos. Ah, o cara é bom. Cara, não, eu adoro ele ainda mais porque ele tá sempre trabalhando com um diretor que eu adoro também, Robert Zemeckis. Mas iremos falar então do Alan Silvestri. E pra quem está ouvindo aqui essa playlist, viu que a gente começou com a música do filme Contato. Cara, aqui é um filme sensacional, é um filme escrito pelo Carl Sagan, e é um filme muito filosófico, bonito, com uma atriz que eu adoro, a Jodie Foster. A Jodie Foster, o Matthew McConaughey. Nossa, então, eu queria botar isso aqui pra iniciar, porque realmente é um filme muito relevante pra ser dito, pra gente começar, pra vocês escutarem ela de fundo, né, nessa playlist inteira. Ah, sim. Beleza? Então, vamos começar a primeira playlist agora, né, pra valer. Vai lá, cabeça. Então, começando com aquele que, pra mim, é o grande carro-chefe da trilha sonora do Alan Silvestri, que é nada mais, nada menos do que De Volta para o Futuro. É um cartão de visita incrível mesmo. É uma bela de uma carteirada, o tema de Volta para o Futuro, cara. Pois é. Incrível. E você sabe, assim, que quando o Robert Zemeckis contratou o Silvestri pra fazer o filme, o Silvestri perguntou, assim, pro Zemeckis, que tipo de trilha você quer que eu ponha nesse filme? Você quer que eu ponha uma coisa, assim, contemporânea, legal, ou uma coisa grandiosa, gigante? O que o Zemeckis falou? Gigante! Gigante! Grandiosa! Tem que ser isso! E a trilha é fantástica porque ela é grandiosa e ao mesmo tempo ela tem essa pegada da grande aventura, da grande diversão e de como é gostoso relembrar desse filme. Nossa! Eu tenho uma sensação muito boa quando eu escuto a trilha de Volta ao Futuro porque ela me relembra de todos esses três filmes fantásticos dessa trilogia impecável que a gente gosta tanto, a gente é apaixonado por De Volta pro Futuro. Porra! Né? E essa trilha sonora ela consegue trazer tudo pra você de volta, assim, é algo realmente incrível que ele conseguiu fazer. Pois é. Não, eu adoro o filme, eu adoro o diretor, eu adoro os atores ali, eu adoro o Alan Silvestri. Puta vida, eu adoro essa trilogia fantástica de Volta pro Futuro. É tudo, a gente gosta de tudo de Volta pro Futuro. Tudo, eu adoro aquela aventura. Tudo! Eu quero ter um DeLorean também, eu quero ter um. Todos queremos. É, eu quero ter um DeLorean, mas deixa pra lá, galera. Ah, então, ó, escutem aí essa fantástica trilha sonora de Volta pro Futuro, galera. Escutem aí. We'll be right back. continuando então a nossa playlist, vamos falar então de um filme, cara, surpreendente, foi o Alan Silvestre que trilhou esse filme. Incrível, né? Cara, estamos falando então do Predador. Come on! Você não imaginaria o Alan Silvestre fazendo uma trilha de um filme de morte, etc. Muito legal mesmo, viu? Predador, tá falando daquele filme do Schwarzenegger, aquela coisa emblemática de Brucutu. Gante da Chapa! Não! Aquela coisa emblemática de Brucutu mesmo, que tem o Carl Weathers, tem o Jesse Ventura também. Puta, é muito cara, bom. Cheio de testosterona, cheio de frases de efeito, maneira. E uma trilha sonora até que é legal, vai. Aquela coisa edificante, marcante, mas ela funciona bem no filme. A trilha sonora é aquela trilha de floresta, de perseguição. Sabe aquela coisa meio de na espreita? Pois é. Tem algo ali pra te pegar a qualquer momento. Claro. Isso é muito legal. Não, é fantástico, realmente. Predador é um filme que eu adoro, eu gosto muito. O Predador 2, talvez não, é meio fraquinho, vai. Mas o Predador 1 é muito legal mesmo. E você gosta do Schwarzenegger também. Puta vida, aí não tem jeito de não gostar. Come on! Pra quem gosta de Brucutu, vai gostar de Predador também. Ah, não tem como, cara. Predador é muito... É um massa velho muito legal. Muito legal. Cara, você é muito feio. Get to the chopper. Não! Não! Muito bom, cara. Um clássico. Bom, galera, então, ó. Alan Silvestre com a música do Predador. Escutem aí. Nosso próximo filme, talvez um dos filmes que eu mais gosto desde a minha infância, só que eu não entendi o porquê, e depois eu entendi, que é Uma Cilada para Roger Rabbit. Cara, que filme maneiro. Mais uma vez aí, o Alan Silvestre junto com o Zemeckis, ensinando como a gente pode brincar com coisas diferentes e fazer funcionar. Brincando com um pouco de tecnologia também. Exatamente. E o filme tem uma brincadeira meio noir, de vamos desvendar esse crime, mas ele tem essa coisa lúdica do mundo dos desenhos animados que não faz sentido nenhum. Principalmente a trilha que envolve a Jessica Rabbit, né? Aquela coisa mais sensual, essa coisa também mais massiva. Não, toda a trilha que ele constrói é fantástica, assim. Eu acho que ele realmente acertou muito a mão. Esse é um filme que a gente gosta também, apesar dele não ser um filme sério, né? Dele ser um filme bem simples. Mas é um filme que a gente vê a interação de personagens de vários estúdios diferentes. O que é incrível. O que é fantástico. Imagina ver o Pato Donald com o Patolino. Olha só, você nunca imaginaria isso. O Mickey Mouse e o Pernalonga, né? Pois é, e o Pica-Pau no meio. É fantástico, uma cidade pra Roger Rabbit. É, e não, puta, é um filmaço mesmo. Bom. Talvez esteja um pouco datado, mas ainda assim é muito legal mesmo. Tipo. Ah, mas ainda assim a tecnologia que ele usou é algo inacreditável. Ah, assim. É pra época ainda mais? Nossa, pra época assim, em questão de grandiosidade que ele fez, né? Porque, puta, é 100% do filme tem isso daí, cara. Humanos e desenhos interagindo toda hora. Exatamente. Bem pesado. Então escutem aí o tema assim de uma cilada para Roger Rabbit. Tá, galera? Escutem aí. próximo filme é um filme do James Cameron. Olha só, caramba. E é um filme muito legal, bem profundo também, chamado O Segredo do Abismo. Era ele muito legal, realmente. Você vê aquele mistério sobrenatural que tem ali, né? E você vê as respostas, né? Do que tá acontecendo ali embaixo, ou o que são aquelas coisas que estão ali, né? Acontecendo. Cara, é um filme muito profundo mesmo. E James Cameron, ele sabe fazer um filme muito marcante, sim. Pode não ser um daqueles puta filmes dele, né? Que ele tem uma grande lista de filmes grandiosos, mas funcionou bem pra época. E uma trilha sonora, sim, bem legal, bem marcante, bem profunda também. Então, uma recomendação que, ó, fácil, fácil pra ser visto. Dá pra recomendar fácil aí? Sim. O bom de a gente poder falar dessas playlists é que dificilmente a gente fala de filmes ruins. Então. Normalmente são filmes bons com trilhas sonoras excelentes. Isso deixa mais fácil da gente poder indicar pra vocês. Pois é. Então, galera, trilha do O Segredo do Abismo. Escutem aí, então. Thank you. E o nosso próximo filme é aquele que muitos consideram o filme da vida, ou filme que não dá pra ser assistido de uma vez só, ou filme que você tem que pegar um fim de semana inteiro pra assistir de uma vez, que é Forrest Gump, o contador de histórias. Cara, que filme. Que fantástico. Nossa, cara. Lágrimas começam a escorrer dos meus olhos quando a gente fala dessa obra-prima. Esse daqui é o momento que o Robert Zemeckis, ele amadureceu muito. O melhor filme da carreira dele. Com certeza. Quantidade de prêmios que ele foi ali indicado, que ele ganhou. Quer dizer, ele já tinha engatado bons filmes antes, pois, né? É. E aí, quando ele chega no Forrest Gump, que é um filme que puta que pariu, né? E ele inovando ainda, botando mais tecnologia ainda, que ele adora botar. O Forrest Gump lá em personagens históricos também. Aquela narrativa também, aquela jornada do personagem, conhecendo vários momentos da história americana e várias coisas legais e passagens que ele põe. E uma figura inocente. E ele tá ali daquele mundo ali. E, cara, ele se torna uma testemunha da história. E tá uma coisa tão tocante, tão legal, tão grandiosa, né? Não, a trilha, ela tem muito disso, né? Ela tem de contar essa bela história pra você com essa inocência, com essa leveza de alguém que enxerga o mundo de uma maneira totalmente diferente. De alguém que viveu coisas fantásticas, mas ainda assim vê isso com uma simplicidade, assim. Eu acho que o Forrest Gump, ele é uma aula, primeiro, de storytelling. Segundo, é uma lição de vida. E eu acho que o Alan Silvestri tem um papel muito importante nisso, que é na composição dessa obra tão bela, assim, e que é de arrepiar, entendeu? Que eu me arrepio quando eu penso. Então, galera, Forrest Gump, uma grande recomendação aqui do Projeto X, pra ser visto, pra ser escutado. Indispensável esse aí, não tem como. Indispensável total. Então, ó, música do Alan Silvestri, escutem aí. Thank you. próxima música, iremos falar então de um filme também que é muito legal. Mais um dos Robert Zemeckis trabalhando em conjunto com Alan Silvestre e trabalhando em conjunto também com Tom Hanks. Ah, esse trio aí, caramba. Fazendo um filme também muito legal, muito bom. Wilson! Estamos falando de Náufrago. O Náufrago. Cara, o Tom Hanks, ele sofreu pra emagrecer pra fazer esse filme, caramba. Cara, ele tava um palito. E é legal porque esse filme, ele foi gravado, se não me engano, ele teve que emagrecer tudo pra gravar a parte que ele tava na ilha e depois ele engordou de novo pra fazer o começo. Tem uma história que, se não me engano, ele foi gravado invertido, não é uma história assim? Não, não, na verdade ele foi gravado assim, com ele normal, legal, e a produção parou um ano pra que o Tom Hanks emagrecesse muito. É verdade, isso. E ele foi gravado em dois pedaços, em dois momentos, pra ter essa quebra do personagem, é verdade. Pois é, e ele tava muito palito mesmo, e cara, ele praticamente fazendo um monólogo. Cara, que demais Tom Hanks fazendo isso. Um negócio de ator mesmo, uma aula de atuação que ele faz. E ele assim, meio maluco, meio desesperado, mas a história também é legal, né? Falar do cara lá que ele tá perdido na ilha, fica bom tempo, não sabe quando ele vai sair. E você vê essa trilha sonora, né? Que tem que mostrar esses sentimentos dele, né? Essa melancolia que ele fica nessa ilha, assim, deserta, e que ele não consegue sair de momento algum. Isso é muito interessante, né? Que a gente colocando o homem vivendo em isolamento e ele não sabe mais viver em isolamento. Não. Né? Ele não consegue mais viver sozinho. Isso é muito legal. É, com certeza. Depois ele já entra num estado mais primata de coisas, né? Comendo um peixe já quase que cru, praticamente. Esquece do fogo também. E depois, quando ele é, digamos assim, resgatado, ele vê como o tempo passou. Passou e foi cruel pra ele também, né? E a trilha é melancólica a esse ponto, né? Eu acho que ele consegue muito bem criar esse clima de mudança, de melancolia, e fantástico, né? Novamente, ele mandando muito bem no que ele tem que fazer. Sim. É, de tirar o chapéu. Sim. Outra obra incrível do Zemeckis. Cara, eu adoro esse cara. Bom, enfim, né? Náufrago. Escute aí. Thank you. próximo filme, novamente. É impressionante. Isso é até interessante a gente falar. Que é muito comum os roteiristas e os diretores terem um cara de confiança. Sim. E nesse caso a gente vai falar novamente do Tom Hanks. Pô, a gente não para de falar do Tom Hanks, né, cara? E do Zemeckis, cara. Impressionante. E do Zemeckis. Essa é a parada. Novamente a gente vai falar desses caras. Dessa vez não é num filme, né? Não é num filme com animação. É só numa animação, que é o Expresso Polar. Sim. Que muita gente aí não sabe, mas é um filme que tem uma evolução tecnológica pra sua construção inacreditável, né? O motion capture utilizado nesse filme é algo que nunca tinha sido feito nessa escala até hoje. É como eu falo, o Zemeckis, ele tenta inovar com tecnologia, né? E ele tentou inovar também com o motion capture, a captura de movimento pra esse filme, Expresso Polar. Infelizmente, o que ele fez não foi pra frente, né? Porque a gente sabe que o grande referência de captura de movimentos é o do estúdio da Veta, do Gollum, do Senhor dos Anéis. Porque também tem o cara, que não me engano que faz, o cara é um gênio, né? Pois é. O cara faz, ele faz o Gollum, ele faz o King Kong, aquele novo do Peter Jackson também. O cara é um gênio. Mas é o seguinte, na época, o Expresso Polar, o pessoal ficou boquiaberto com o que viu, né? Ainda mais com a história também, que é muito legal, muito cativante. E história de Natal, cara. O pessoal adora história de Natal, sim. Sim. E essa aqui também tem uma... Ele tem uma coisa mais cantada também, a trilha, né? Tem algumas músicas. É uma coisa um pouco mais diferente do que ele tá acostumado a trabalhar. Tom Hanks cantando. Ai, meu Deus. Acontece. Mas, novamente, é uma animação excelente. Mais pelo trabalho dela do que realmente por ser uma animação. Porque hoje é tão difícil a gente falar de animação com animações impecáveis. Como, por exemplo, sei lá, a gente fala de Up, a gente fala do Wall-E. Ah, do Pixar, né? É, poxa. A Pixar. O Expresso Polar não é uma animação tão fantástica, mas o trabalho técnico por trás dela é louvável. Sim. A gente tem que dar o braço a torcer que foi algo feito com muito cuidado e tem que ser apreciado. Enfim, né? O Expresso Polar. Escutem aí, galera. Thank you. próximo filme, eu queria falar então de um filme que eu adoro, e a trilha sonora é fantástica. Um filme que eu adoro também, que a galera não leva a sério. Impressionante, a galera não gosta desse filme, cara. Eu adoro esse filme, eu adoro esse personagem. Estamos falando do Capitão América. O Primeiro Vingador. O Primeiro Vingador, exatamente. Cara, eu adoro esse filme. Nossa, pra mim eu me divirto. Eu me divirto com a ideia de que ele é um filme de matinê, sim. Pra você ver durante a tarde ou durante a família. Você se divertir. Filme de aventura. É, aventura. É do mesmo diretor lá do Rocketeer, do Jumanji. É bem que tipo mesmo assim de... Você vai embarcar numa aventura total do Capitão América. E ele é bem retratado na década de 40, durante a Segunda Guerra. Logicamente, não é aquele filme de guerra assim sangrento que você tá esperando, não. Porque esse aqui foi um formato mais familiar mesmo. Então é aquela coisa mais legal. A proposta foi muito boa pra mim. Eu curti bem. Não, eu adoro. E é bem que legal. Não precisa ficar botando também aquele recurso da Shield toda hora. Não precisa. E um vilão pode não ter sido melhor, né? Puxa vida, a forma como ele retratou. Apesar de eu gostar muito do Hugo Weaving. Eu gosto. Né? Não sei o que reclamar dele também. Ele como Caveira Vermelha não ficou muito legal. Mas o ator é bom. Mas ainda assim... O Capitão América realmente já me surpreendeu. O ator do Capitão América, o Chris Evans. Pô. O Chris Evans, né? Ele não é um puta ator realmente, mas porra, ele ficou maneiro, né? É que a gente acostumou com o Thor. Esse é um ator ruim. Aí qualquer coisa mais ou menos, já a gente já... Olha só, o cara até que é bom. Outro Chris, né? Chris Hemsworth. Não, mas assim, Capitão América então é um filme... Eu gosto bastante, como cabeça disso, tem gente que não gosta. Eu gostei bem, ficou legal. E a trilha sonora do Alan Silvestre combinou bem com esse filme. Essa trilha edificante, essa trilha de aventura, né? Essa trilha de algo incrível está acontecendo. É muito boa, cara. Muito, muito bom mesmo, assim. Eu gosto muito porque eu sinto falta desse filme. Eu sinto falta do novo Indiana Jones, assim. Não um Indiana Jones 5, não é isso. Mas um filme de aventura que me divirta, em que eu me importe com os personagens, que eu queira me divertir assistindo, que tenha uma trama, não precisa ser complexa, mas que tenha o senso de urgência. E o Capitão América me entregou isso. Sim. Entendeu? E a trilha consegue complementar isso muito bem. Então, ó, Capitão América, o Primeiro Vingador, ó, escutem aí. nosso próximo filme é um filme que eu acho superestimado. Olha aí. Eu não vou novamente me entrar nessa discussão, mas eu admito que tem os seus méritos, é importantíssimo pra história dos super-heróis no cinema. E sim, meus amigos, estamos falando de Vingadores. É uma trilha sonora muito legal de Vingadores. Ah, cara, muito não. A trilha sonora é impecável, não tem o que falar. É muito legal, realmente. Assim, tem gente que pode falar que não é a maior maravilha do mundo, pode não ser, mas ela é muito bem feita pra os sentimentos que você quer botar nesse filme. A ideia de que é um filme pipoca, bem pipoca mesmo, pra blockbuster, pra pegar o público de todas as idades, pra ver uma história assim de ação, porradaria, aquela coisa animada também. Pode não ser, como o Cabeça falou, aquela coisa mega trabalhada, porque ele tem umas coisas rasas, simples, mas é um filme pipoca. Filme pipoca tem que ter uma coisa rasa, simples, né? Não tem jeito. Tem lá um Deus Ex Machina gigante no final, que nem todo mundo ignora. Uma tropa de vilões que você pode matar à vontade. O pior sistema de... Porra, os caras têm tipo uma tomada. O maluco desligou a tomada na nave e morre todo mundo. Mas tudo bem. Não vou entrar nesse ponto de roteiro agora. Mas a trilha sonora realmente, né? A música tema, a música dos Vingadores, ela marcou. Todo mundo começou a falar e tocar essa trilha, né? Porque ela é uma trilha edificante, uma trilha épica nesse ponto. Porque ela tem que construir aquela que é a maior equipe de super-heróis da Terra. E eu acho que o Alan Silvestri consegue fazer isso muito bem. Maior equipe da Terra do universo Marvel, peraí. Dentro desse contexto do universo da Marvel, né? Entendam o que eu quis dizer. Até porque a gente tá falando da equipe que, né, se sustenta no Gavião Arqueiro e na Viúva Negra. Ah, mas pela Viúva Negra tá ótimo, cara. Tá bom. Gavião Arqueiro roubado, o cara tira a flecha sem ver, velho. Tem como. Cara, não, para. Mas tudo bem, não vou reclamar mais. Vamos lá. Enfim, né? Trilha sonora de Vingadores, galera. Escutem aí. Fechar essa playlist, eu queria botar essa aqui, cara, que é sensacional demais. Assim, não é de filme pra começar, eu já vou dizendo, mas é de uma série, assim, documental que tá dando muito rebuliço, sim, porque é um remake, digamos assim, né? Estamos falando de Cosmos. Sim, aquela famosa série do Carl Sagan, e agora ela tem uma nova roupagem, uma versão mais atualizada. E sim, exatamente, tem o Alan Silvestri fazendo a trilha disso daqui. São tantos episódios muito bem feitos, muito bem executados, nossas, impecáveis, com explicações muito legais, com efeitos muito bons, e a trilha sonora edificante também, bem feita em todos os momentos do Alan Silvestri. Mas a ideia é de entender por que que o Alan Silvestri tá aí, né, fazendo Cosmos. Afinal de contas, ele se tornou um grande amigão do Carl Sagan, né, quando eles fizeram contato. Então, logicamente que botou o Alan Silvestri, porque ele entendeu o que que o Carl Sagan queria botar quando ele fez o contato, né. Então assim, vou botar esse cara, olha a bola, pra fazer a trilha sonora do Cosmos. E, cara, eu recomendo muito que as pessoas assistam Cosmos. É muito legal, muito bom. Cara, você fica fascinado, você vai aprender muita coisa sobre esse universo fantástico que o Carl Sagan tinha botado inicialmente. E agora, nossa, temos agora um novo apresentador também, né? Esqueci o nome do cara, mas enfim, vale a pena ser visto, com certeza. Grande admiração, né, com essa fantástica trilha sonora. Pra fechar essa playlist, afinal de contas, é de um compositor que eu amo, eu adoro. Eu acho que é o meu segundo compositor favorito, atrás do John Williams. John Williams, né? Mas é, o Alan Silvestri, o cara é muito bom. Acima da média. O cara é bom, ele sabe construir um tema como pouco. Como a gente falou aqui, o tema de Volta pro Futuro é um clássico absoluto, né? Ele tem coisas fantásticas, desde trilhas que precisam apenas estar ali caminhando junto, como é o caso do Náufrago, do Tom Hanks, ou quando ele tem que colocar algo que sobe e que toma conta da tela, que é o caso do Vingadores, por exemplo. Né? Eu acho que ele é um cara muito versátil e que trabalha muito bem. Assim, é um cara acima da média. Como eu disse, ele trabalha com um diretor que eu amo também, eu adoro, o Robert Zemeckis. O Zemeckis, muito bom. Qualquer filme tá sumido. Qualquer filme do Zemeckis. Não, sumindo nada, ele fez o Voo, que saiu ano passado, ou esse ano, lembra? Não é uma grande coisa, tudo bem? Então assim, mas... sumido de fazer algo... Não, concordo, né? Não tá sumido. Mas já teve uma fase melhor, né? Vamos colocar assim. Pois é. Enfim, né, galera? Então, escutem aí Cosmos e fechemos essa playlist e esperem umas próximas edições também com mais compositores. Tá bom, galera? Então, falou! Falou, pessoal! E escutem!